Coloquei todo mundo agora aqui e espero que estejam me escutando melhor agora. Estão me ouvindo? Irmã Adriana, está me ouvindo bem? Tá ótimo, tá perfeito para ouvir? Tá ok então, inshallah, vamos começar a aula então. Qualquer dúvida, por favor, vocês vão me avisando por escrito, ok? Sim, é porque eu acabei bloqueando todo mundo, aí fica melhor o som. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou começar a aula, qualquer dúvida que for surgindo, vocês vão me falando por escrito, inshallah. E no final a gente deixa um espaço para quem quiser fazer alguma pergunta. Bom, então tá. Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Allah, o misericordioso, o misericordiador. Louvado seja Allah, Senhor do Universo, e que a paz e as bênçãos de Allah estejam com o mais honrado e exaltado dos profetas e mensageiros, Sayyidina Muhammad, e com seus familiares, companheiros e todos os seus seguidores até o dia do juízo final. Allahumma amin. Então, Allah, nessa aula, irmãos, a gente vai falar de três pontos principais, né? Os três pontos principais que a gente vai falar é, primeiro, a preparação divina do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, como Allah, subhanahu wa ta'ala, preparou o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sobre o início da revelação, e o que aconteceu após o início da revelação? Né? Então, esses são os três pontos principais que a gente vai pegar na aula de hoje. Até a aula passada, nós tínhamos falado sobre as circunstâncias sociais e históricas da época do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, antes do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, surgir, né? E falamos de como Allah subhanahu wa ta'ala estava preparando o profeta, sallallahu alaihi wasallam, desde a sua infância até a idade dos 15 anos, que foi até onde a gente falou na aula passada. Inshallah, então, nessa aula, como uma introdução, a gente vai fazer um repasse rápido dos acontecimentos que influenciaram na vida do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Quais são esses pontos? Primeiro, quais eram as circunstâncias sociais do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam? Primeiro, ele era órfão, né, que perdeu a sua mãe e seu pai sendo muito pequeno. Seu pai morreu antes mesmo do seu nascimento. Além disso, foi filho único. E esses acontecimentos ensinaram o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, que essa vida mundana é curta e é temporária. E para ele saber que a outra vida é importante, que essa vida simplesmente é um teste. Então, isso acabou ensinando o profeta, sallallahu alaihi wasallam, o valor dessa vida. Qual era a circunstância no lar do profeta, sallallahu alaihi wasallam? Quantas casas o profeta, sallallahu alaihi wasallam, acabou morando até os 8 anos? Em 5 lares diferentes. Primeiro, a casa da sua mãe, ao nascer. Depois, a casa da sua ama de leite, Halima Sa'biyah, no deserto, do seu nascimento até os 2 anos de idade. Depois, voltou para a casa da sua mãe e morou dos 2 anos aos 6 anos com ela. Depois que a mãe dele morreu, morou com seu avô Abdul Muttalib, dos 6 anos até os 8 anos. E o quinto lar foi na casa do seu tio Abu Talib, depois da morte do seu avô, quando tinha 8 anos. Então, essa movimentação contínua desses lares acabou ensinando a ele a seriedade, a responsabilidade e a flexibilidade e habilidade de se adaptar em novas situações, em vários locais. Bom, quanto ao trabalho, o profeta sallallahu alaihi wasallam, tá ok, irmão. O profeta, sallallahu alaihi wasallam, quanto à questão do trabalho, trabalhou como pastor de ovelhas entre as idades dos 8 aos 15 anos. E durante esses 7 anos ele aprendeu a paciência e a habilidade de reunir as pessoas, como a gente tinha visto na aula passada. Depois, como a gente viu, ele trabalhou no comércio entre as idades de 15 a 35 anos. E nesses 20 anos ele adquiriu a habilidade de julgar o diferente caráter das pessoas. Quanto à situação econômica do profeta, sallallahu alaihi wasallam, mesmo ele descendendo de uma das famílias árabes mais honradas de Mecca, ele era pobre. E isso permitia que ele se relacionasse facilmente, tanto com pobres como com os ricos. Quanto à sua participação na sociedade, o profeta, sallallahu alaihi wasallam, participou ativamente dos acontecimentos sociais e políticos da sociedade. Dos 15 aos 18 anos, como a gente tinha visto na aula passada, ele participou da guerra dos Fujar contra o Quraysh, né? Então, e isso acabou ensinando ele a arte da guerra. E aos 18 anos, ele formou parte da Federação Tribal dos Fudul, que foi que acabou ensinando o profeta, sallallahu alaihi wasallam, a arte da paz e da negociação. Quanto à educação do profeta, sallallahu alaihi wasallam, ele era iletrado, o qual se constitui num milagre em si mesmo, já que ele demonstrou ser o maior professor da humanidade em todos os tempos. É, apesar do profeta sallallahu alaihi wa sallam não ter estudado, adquiriu muita experiência nas suas relações com a sociedade e na sua integração e com as pessoas à sua volta. O profeta sallallahu alaihi wa sallam não adquiriu essa experiência graças a um milagre, de uma noite para o dia. Mas estava estabelecido que ele obteria essas experiências gradualmente através dos anos, como a gente está vendo nessas aulinhas. Então, tem pessoas que a gente vê que sentem vergonha, acabam se sentindo envergonhadas pelo fato do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ser iletrado. Pelo contrário, a gente deve saber que isso em si é um milagre. Um homem iletrado que educou toda a humanidade, deixando uma herança enorme de conhecimento que até hoje segue sendo objeto de estudo. Então tá, isso aí foi só uma recapitulação do que a gente viu na aula passada, essas questões que a gente viu na aula passada. E a partir de agora, a gente sabe que dos 15 aos 35 anos o profeta sallallahu alaihi wa sallam começou a trabalhar com o comércio. Dos 15 aos 25 anos o profeta sallallahu alaihi wa sallam trabalhou junto com seu tio Abu Talib, no comércio. Quando ele chegou na idade de 25 anos, o profeta sallallahu alaihi wa sallam precisava de um outro tipo de experiência, que permitisse que ele chegasse a ser o profeta do mundo inteiro. Como ele ainda não tinha viajado, ele precisava viajar e manter contato com outras nações para aprender a tratar com todo tipo de pessoa, ao invés de ficar só restringido à tribo de Quraysh. Então, o tio do profeta sallallahu alaihi wa sallam, Abu Talib, sugeriu ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam que trabalhasse com Khadija. Khadija era uma mulher, que a gente vai ver agora a história de Khadija, que não era uma mulher comum, era uma mulher de negócios, de muito êxito, inclusive. Então, o profeta sallallahu alaihi wa sallam não viu problema algum em trabalhar com Khadija. Então, ele trabalharia com Khadija, conduzindo a caravana de Mecca até Al-Sham, ou seja, Síria, Palestina, Líbano e Jordânia, nessa região. E também em direção contrária até o Iêmen. Essas viagens eram necessárias para colocar o profeta sallallahu alaihi wa sallam em contato com os dois maiores impérios da época, que era o Império Romano e o Persa. Agora, reparando em Khadija, Khadija não era uma mulher comum. Khadija era uma mulher de negócios de muito êxito. Ela tinha ficado viúva pela segunda vez e tinha quase 40 anos de idade. Então, nessa época ela tinha quase 40 anos de idade. Então, quando Abu Talib propôs a Muhammad sallallahu alaihi wa sallam que trabalhasse para ela, ela aceitou que ele trabalhasse com ela e deixou em que ele levasse uma pequena caravana enviada ao Sham, aquela região de Sham. E a Khadija mandou, junto com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, um dos seus mais fiéis serventes, chamado Maysara. Maysara era um dos serventes de Khadija e era um de maior confiança de Khadija. Então, Khadija mandou o profeta sallallahu alaihi wa sallam uma pequena caravana à região de Sham, né, e mandou junto com o profeta Maysara para informar a ela sobre a conduta do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Então, o Maysara acompanhou o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam em 3 viagens ao Iêmen, né, e retornou falando para Khadija que nunca tinha visto alguém tão honesto, fidedigno e trabalhador como Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Depois, então, Maysara também informou a Khadija o êxito do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da forma como ele trabalhava e no êxito que ele tinha no comércio, e que nunca ele também tinha se prostrado diante de nenhum ídolo. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam jamais tinha adorado nenhum outro ídolo. E, da mesma forma que ela também jamais tinha adorado ídolos. Khadija também nunca se prostrou diante de nenhum dos ídolos. E Maysara contou a Khadija que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam tinha dito a um dos seus clientes que jamais tinha adorado Al-Lat e Al-Uzza, que eram dois ídolos de Quraysh. Isso acabou despertando em Khadija curiosidade. E ela quis conhecer o profeta Muhammad melhor. Por esse motivo, então ela decidiu confiar no profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam e enviar o profeta Muhammad uma caravana grande, dessa vez uma caravana grande, de viagem para Sham, para os países de Sham, na região de Sham. Então, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam pegou essa caravana e viajou para a região de Sham para comercializar. Então, ao invés do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam demorar 5 ou 6 semanas para vender a mercadoria, como era usual entre os comerciantes daquela época, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam conseguiu vender toda a mercadoria, inclusive antes de chegar no destino. Antes de chegar no Sham, ele já tinha vendido toda a mercadoria e voltou com todo o lucro, todo o ganho. Então, o profeta sallallahu alaihi wa sallam tinha mais habilidade no comércio do que o famoso comerciante Abu Sufyan, que era tio do profeta, que era um dos mais famosos, porque vendia toda a sua mercadoria na região de Sham em apenas 2 ou 3 semanas. O profeta sallallahu alaihi wa sallam ganhou dele nesse sentido, ganhou dele na habilidade do comércio. Então, esse êxito gradual em todos os aspectos da vida era necessário para refinar o caráter do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Isso tudo não era milagre. Inclusive, levando em consideração que Allah subhanahu wa ta'ala conferiu ao profeta Muhammad alguns milagres. Só que a gente tem que ter em mente que esses milagres não interferiram na sequência dos acontecimentos. Então, a gente sabe que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam foi melhorando, né, nas suas experiências através... foi melhorando as experiências gradualmente. Primeiro como um pastor de êxito, depois como um comerciante jovem e honesto, e com suficiente habilidade para sair de diferentes provas, e finalmente como um comerciante com muito êxito e bem estabelecido. A ideia, então, de adquirir o êxito gradualmente com o tempo é um princípio básico dentro do Islã, dentro da sunna do profeta sallallahu alaihi wa sallam. Então, isso é uma forma que a gente tem que aprender, que a gente nunca vai conseguir a experiência de uma hora para outra. Tudo isso vem gradualmente. E seja qual for o assunto que nós queremos atingir, nós devemos ir gradualmente e aprendendo gradualmente. Bom, então, uma vez que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam tinha alcançado esse nível de êxito na sua vida profissional e que já havia tratado com diferentes pessoas e nações, ele já estava pronto para dar o passo final da sua preparação. Qual era o passo final para a preparação divina do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam? Formar uma família. Então era necessário que o profeta sallallahu alaihi wa sallam contraísse matrimônio e que levasse uma vida familiar com êxito para poder ensinar os demais como fazer o mesmo. Já que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam é um exemplo completo de conduta. Então, como é que começou a ideia do casamento? Então, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam havia mostrado, como sempre, em todos os seus tratos, um caráter impecável, inclusive no momento do desacordo. Então, como consequência disso, a Khadija começou a ficar profundamente impressionada pela incomparável amabilidade do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, pela honestidade e pelo caráter do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Então, Khadija decidiu dar o primeiro passo. Então, Khadija, ela tinha recusado várias propostas de casamento, que foram feitas por alguns nomes mais influentes de Quraysh, que eles tinham sido atraídos pela beleza e pela riqueza de Khadija. Isso continuou por muito tempo, até que Khadija contou a uma amiga chamada Nafisa bint al-Munabir, que era uma das suas amigas e que era uma pessoa madura e eloquente, contou a ela da sua admiração pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam e deu permissão a Nafisa para que falasse com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a respeito do casamento. Então, nesse ponto é necessário que a gente analise a situação e que a gente pergunta se é apropriado que uma mulher inicie uma proposta de casamento. Segundo esse exemplo de matrimônio exemplar, que é entre Khadija e Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, sim, a mulher pode tomar a iniciativa, mas o importante é como ela vai fazer isso. Então, vamos ver como é que a Khadija radiallahu anha planejou para dar a iniciativa. Então, Khadija falou com Nafisa. E Nafisa, que era uma pessoa madura e eloquente, foi ver com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam e conversou com o profeta Muhammad. Então ela foi até o profeta Muhammad e perguntou: Muhammad, você é casado? Então Muhammad respondeu que não. Então Nafisa perguntou para ele: por quê? O profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam respondeu: pobre como eu sou, quem gostaria de casar comigo? Então Nafisa respondeu: Khadija. Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam respondeu: e ela me aceitaria? E Nafisa disse: bom, eu vou falar com ela sobre o assunto. 2 dias depois, Nafisa voltou ao profeta Muhammad e informou que Khadija havia aceitado a proposta de casamento, né, e falou para o profeta Muhammad do bom conceito que Khadija tinha dele. Então, o matrimônio entre o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam e Khadija radiallahu anha durou 25 anos, contra todas as expectativas. É verdade que Khadija tinha 15 anos a mais que o profeta Muhammad, mas o nível de maturidade de ambos, né, que é o fator principal que determina se o matrimônio vai ter êxito ou não, era extraordinário. A maturidade exemplar do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam era difícil de encontrar, e Khadija era suficientemente madura para não fazer o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam se sentir inferior a ela por causa da idade. Quanto ao dinheiro, Khadija era mais rica que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mas esse não era o problema, já que a posição social do profeta Muhammad era equivalente com a dela. A posição social da família do profeta Muhammad e do profeta Muhammad era equivalente à posição social de Khadija. Então, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, como já tinha visto, descendia da família mais honrada de Quraysh. E aqui vem a importância da semelhança do estado social. De todos os modos, então, a gente sabe que o marido é quem deve levar a responsabilidade econômica da família. Por isso o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que inclusive acabou se associando no comércio com um outro comerciante chamado Al-Sa'id ibn Abd Sa'id, né? Ele cobria, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam cobria todos os gastos da família. Mesmo sendo Khadija rica, quem cobria os gastos da família era o profeta Muhammad e não Khadija. Isso acaba refutando, terminando com uma afirmação feita por alguns ocidentais, orientalistas, que dizem que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam havia se casado com Khadija por causa do dinheiro dela. Então, duas coisas acabam com essa afirmação. Primeiro, quem decidiu tomar a iniciativa foi Khadija, não o profeta Muhammad. E segundo, quem mantinha o sustento da família era Muhammad e não Khadija, sallallahu alaihi wasallam. Então, por todos esses motivos, o casamento do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e Khadija teve êxito. Durou 25 anos. Esses 25 anos, 15 anos antes da profecia e os 10 últimos anos depois da profecia. Então, além disso, eles tiveram 6 filhos. Quem são esses 6 filhos? 4 filhas e 2 filhos. As 4 filhas, Zainab, Ruqayya, Umm Kulthum e Fátima. E os 2 filhos eram Al-Qasim e Abdullah. Então, o casamento de Khadija e Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, se manteve impecável com o passar do tempo. Mesmo eles vivendo um acontecimento muito difícil. Que acontecimento era esse? A morte dos filhos meninos do profeta, sallallahu alaihi wasallam. O profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, perdeu os 2 filhos meninos. Um deles morreu na idade de 3 anos e o outro morreu na idade de 4 anos. Ou seja, a idade em que os pais são mais próximos dos seus filhos. A idade em que os pais são mais apegados com os filhos. E isso, mais uma vez, esses acontecimentos, mais uma vez, Allah subhanahu wa ta'ala ensinava o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, que ele devia viver pelo objetivo dele na vida e não se distrair com os adornos dessa vida. Então, em 35 anos de vida, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam havia sentido a morte das pessoas mais próximas a ele. A morte de seu pai, da sua mãe, do seu avô e de seus 2 filhos. Isso ensinava o profeta, mais uma vez, que essa vida é curta e insignificante, que não merece que a gente perca outra vida por causa dessa aqui. Então, a gente não precisa sofrer tudo o que ele sofreu para a gente compreender isso. A gente não precisa perder alguém querido para se dar conta que essa vida vale pouco. Isso porque Allah subhanahu wa ta'ala, no Coran, realmente tem, diz o mensageiro de Allah, um excelente exemplo para aqueles que esperam contemplar Allah, preparar-se com o dia do juízo final e invocam a Allah frequentemente. Então, a comprovação do êxito desse casamento, do casamento entre o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e Khadija radiallahu anha, é um exemplo que a gente pode dar do êxito desse casamento, é que após a morte de Khadija, e depois do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ter se casado com Aisha, cada vez que o profeta sallallahu alaihi wasallam ouvia baterem na porta, de uma maneira semelhante como batia Khadija, ele desejava que fosse Hala. Hala era a irmã de Khadija. Para quê? Para poder se lembrar de Khadija. Para poder conversar com a irmã de Khadija e lembrar dos tempos bons ao lado de Khadija. Então, depois do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ter formado uma família, ter tido toda essa preparação, tinha que dar um próximo passo. Qual era o próximo passo? Era preparar o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para demonstrar a sua humanidade a todo mundo. Para mostrar a misericórdia do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para todo mundo. Isso era mais um passo que ele tinha que tomar antes de receber a sua missão. Então, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a gente sabe que não foi enviado somente aos muçulmanos. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam foi enviado para toda a humanidade. Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinha que experimentar todas as situações para poder ensinar aos demais como ser indulgente e como ser misericordioso com os outros, com todos os seres humanos. Não só com os muçulmanos, mas com todos os seres humanos. Então uma história que a gente pode tomar como exemplo é a história de Zaid ibn Haritha. Zaid ibn Haritha. Essa história aconteceu antes do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam receber a mensagem divina. Antes do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam se tornar profeta. Então havia uma mulher chamada Sa'da. Sa'da bint Ta'laba. Ela era mãe de Zayd. Mãe de Zayd bin Haritha. Quando Zayd tinha 8 anos, a mãe viajou com ele até uma... se dirigiu com Zayd até uma outra aldeia. E no meio do caminho foi sequestrado e vendido no mercado em Mecca. Né? Como a gente tinha visto na outra aula, na aula passada, né? Naquela época existia muito sequestro, existia muito saque, existia muita violência entre as tribos. Né? E o local mais sagrado e mais calmo era Mecca. Então, no momento que ela foi viajar para outra aldeia, o filho dela foi sequestrado e foi vendido no mercado em Mecca. Quem comprou Zayd como escravo foi um homem chamado Hakim ibn al-Hassan ibn al-Khuwaili. Esse homem era sobrinho de Khadija. Ele comprou Zayd e deu de presente para sua tia Khadija. E a Khadija, por sua vez, deu de presente ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, para que ele servisse, ficasse à disposição do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Então, esse menino, Zayd ibn Haritha, vivia com o profeta sallallahu alaihi wa sallam enquanto a família dele estava atrás dele, estava na procura dele. Então um dia, o pai dele, o pai de Zayd, ficou sabendo que o seu filho vivia na casa de Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. E começou a arrecadar dinheiro, conseguiu arrecadar dinheiro para poder comprar seu filho de volta, para recuperar seu filho. Depois disso, então, depois que ele conseguiu o dinheiro, ele foi até Muhammad sallallahu alaihi wa sallam e pediu que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam aceitasse o dinheiro em troca do seu filho. Então, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam respondeu para o pai dele que tinha uma solução melhor. E essa solução era deixar que o filho escolhesse se ele queria ir com o pai ou ficar com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Se o filho escolhesse ficar com o pai, que o pai poderia levá-lo sem ter que pagar nada. Mas se ele escolhesse o profeta, que ele ficaria com o profeta. Então, o profeta sallallahu alaihi wa sallam, como a gente viu, ele não era muçulmano naquela época. Não era muçulmano no sentido de ele não ter recebido a mensagem do Islã ainda naquela época. Né? Mas estava tratando Zayd e a família de Zayd com humanidade. Também não disse para que levassem Zayd, sem ter conta do desejo de Zayd. Né? Então foi misericordioso até mesmo com o menino. Queria que o menino escolhesse qual seria o melhor para ele. Então, ao perguntarem para Zayd com quem ele gostaria de ficar, ele respondeu que queria ficar com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Quando ele respondeu isso, o pai dele perguntou como é que ele poderia escolher ser escravo ao invés de viver livre do lado dos seus pais. Então Zayd respondeu dizendo que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam tinha uma misericórdia que jamais ele tinha conhecido e por isso não queria abandoná-lo. E não importava o que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam poderia oferecer para ele. Então, isso dá para a gente observar a misericórdia do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam e o quanto o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam era bondoso com as pessoas, mesmo antes do Islã, mesmo com as pessoas que não eram muçulmanas. E com isso todos nós temos que aprender essa situação. Essa situação é uma lição para todos nós. Bom, então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam já havia demonstrado a sua misericórdia para com todas as pessoas. O último passo para preparar o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam para a sua missão era examinar a capacidade de liderança do profeta sallallahu alaihi wa sallam. Então, o que o profeta sallallahu alaihi wa sallam tinha que fazer? Tinha que saber resolver os desacordos entre as pessoas e saber unir essas pessoas. Então, também era fundamental que antes do Islã, antes dele receber a mensagem, ele fosse conhecido como uma pessoa de honra entre a sua gente. Era preciso que ele fosse conhecido como uma pessoa de honra perante sua tribo e perante sua gente. Para que depois, já sendo profeta, ficasse claro que não seguiam ele devido a... que os incrédulos não negavam ele devido à desconfiança da sua honra. E sim por causa dos outros interesses que eles tinham. Mas não por causa da conduta do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Então aconteceu uma situação que pôde deixar clara a posição do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam perante a sociedade. Então, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam agora tinha 35 anos de idade. O profeta Muhammad, 35 anos de idade. Então, Quraysh, que era a tribo do profeta, decidiu fazer o quê? Decidiram reconstruir a Kaaba. E as pessoas estavam com medo de derrubar a Kaaba para reconstruir ela, porque, como a gente tinha visto na aula passada, Abraha, quando veio para destruir a Kaaba, juntamente com seu exército de elefantes, né, foram aniquilados por tentar derrubar a Kaaba. Então, Quraysh estava com medo. Mas a intenção de Quraysh era derrubar a Kaaba para reconstruir ela. Para reconstruir ela de uma melhor forma. Só que eles estavam com medo. Viram do castigo de Deus para aqueles que tentaram destruir e ficaram com medo de tentar derrubar. Então, um homem chamado Al-Walid ibn al-Mughira, que era conhecido pela valentia dele, disse que ele iria dar o primeiro passo, que ele ia começar a destruir a Kaaba para poder reconstruir ela. Ele alegou que, como eles faziam por uma boa causa, Allah subhanahu wa ta'ala não iria causar nenhum dano para eles. Isso é um ponto importante. Allah subhanahu wa ta'ala aceita as intenções boas, até mesmo dos não-muçulmanos. A intenção boa é aceita por todos. Allah subhanahu wa ta'ala aceita a boa intenção de todos. Então, o que aconteceu? Al-Walid deu o primeiro passo. Começou a derrubar a Kaaba. Os demais, as outras pessoas, por medo, se esconderam dentro de casa e disseram que não iam sair de lá até o dia seguinte. No dia seguinte, se estivesse seguro que nada tivesse acontecido, nada de ruim tivesse acontecido com o Walid, eles todos começariam a trabalhar. Então, no dia seguinte, todos começaram a trabalhar na reconstrução da Kaaba. Então, Quraysh disse que o requisito principal de Quraysh era que, para reconstruir a Kaaba, eles teriam que estar completamente seguros que todo o dinheiro que eles fossem investir para reconstruir a Kaaba, todo o dinheiro que eles fossem usar, tinha que prover um trabalho limpo e legal. Ou seja, não podia ser de origem imoral. Não podia ser, por exemplo, de dinheiro roubado, originado de roubo. Né? Então, todo o dinheiro que fosse aplicado na reconstrução da Kaaba tinha que ser um dinheiro halal. Isso que eles eram incrédulos naquela época. E isso é um ponto importante. Ou seja, as pessoas, mesmo não sendo muçulmanas, sabiam que Allah subhanahu wa ta'ala não aceitaria dinheiro de origem de haram. Não iria aceitar dinheiro que fosse de origem pecaminosa. E isso é algo que a gente sabe, não só pelo Islã, mas pela nossa própria fitra. Ou seja, pela sabedoria original que todo ser humano tem. Todo ser humano sabe que Allah subhanahu wa ta'ala não aceita nada que seja haram. Então, esse é um ensinamento para nós muçulmanos. Por que se eles, naquela época, incrédulos, tinham a consciência de que Allah subhanahu wa ta'ala não iria aceitar nada que não fosse halal, como nós muçulmanos vamos ignorar isso? Como alguns muçulmanos podem dar e comer para os seus filhos com dinheiro haram? A gente sabe que aquele que cresce mediante dinheiro proveniente de haram está destinado ao inferno. Como é que podem fazer com seus próprios filhos? Isso é uma lição para nós muçulmanos. Que jamais entrar no dinheiro haram. Jamais nos basear no dinheiro haram para nosso sustento. Então, a gente vê isso pelo exemplo dos incrédulos na época do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Dos incrédulos na época da reconstrução da Kaaba. Bom, voltando para Kaaba. Cada tribo, então, estava reconstruindo uma parte da Kaaba. Cada tribo foi responsável por uma parte da Kaaba. Isso, por quê? Porque cada tribo considerava isso uma honra. Era uma honra para cada tribo poder reconstruir a Kaaba. Depois de reconstruir o edifício, todo o edifício da Kaaba, toda a estrutura da Kaaba, faltava só uma única coisa. Qual era essa coisa? Colocar a pedra negra, a gente sabe que é uma pedra sagrada, uma pedra do paraíso, colocar essa pedra de novo no seu lugar. Então, esse era o problema. Tinham reconstruído a Kaaba, faltava só colocar a pedra negra no lugar de volta. Então, todas as tribos queriam ter a honra de colocar a pedra negra no lugar. E não tinha acordo de quem iria fazer. O clima era tão delicado que cada tribo declararia guerra para outra se eles não fossem designados a fazerem. Cada tribo dizia a outra, se não formos nós, a gente vai declarar guerra contra vocês. Passaram 3 dias e não tinham tomado nenhuma decisão. 3 dias e eles tiveram aquela confusão de quem iria colocar a pedra negra no local da Kaaba. Então, Al-Walid, aquele que resolveu começar a derrubar a Kaaba para reconstruir, sugeriu que a primeira pessoa que entrasse pela porta do lugar onde eles estavam reunidos, não importando quem fosse, não importando de que tribo fosse, essa pessoa seria encarregada de solucionar esse conflito. Então, a primeira pessoa que entrasse pela porta seria designada para resolver esse conflito. E quem essa pessoa dissesse, eles teriam que aceitar. Então, todos aceitaram essa ideia do Walid. Então, subhanallah, quem foi o primeiro a entrar naquela porta? O profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Olha como Allah subhanahu wa ta'ala fez com que fosse o profeta Muhammad a pessoa encarregada de solucionar aquele problema. E isso é importante um ponto importante também. Os milagres que aconteceram na vida do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam não aconteciam de forma a modificar os acontecimentos, mas sim porque Allah subhanahu wa ta'ala preparava as coisas para que ele fizesse. Então, o que aconteceu? Aqui entrou o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam e iria mostrar seu poder de liderança. E quando o profeta sallallahu alaihi wa sallam entrou pela porta, todos se alegraram e todos começaram a chamar ele, a proclamar ele como honesto. Al-Amin. Al-Amin, o fiel, o honesto. Então, todos se alegraram por verem que era o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Então, isso já demonstrou que a posição do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, antes de receber a mensagem perante seu povo, era a melhor possível. Eles já tinham proclamado ele como Al-Amin, o honesto, o fiel. Então, eles ficaram de acordo que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, antes de receber a mensagem, isso foi antes de ele receber a mensagem, que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam seria o juiz e ele que decidiria o que eles deveriam fazer. Então, isso então mostra que as pessoas honravam o profeta antes mesmo da profecia. Por isso que Allah subhanahu wa ta'ala disse no Coran: porém, não é a ti que desmentem, outro sim é os versículos de Allah que os iníquos renegam. Ou seja, não estão te desmentindo a ti, porque a ti eles sabem da tua posição, sabem da tua honra. Eles te honravam antes da mensagem do Islã. O que eles renegam são os versículos de Allah. O que eles negam é os versículos de Allah e negam devido aos seus interesses. Bom, então, o que aconteceu? Eles perguntaram para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam o que eles tinham que fazer. Então o profeta sallallahu alaihi wa sallam imediatamente pensou numa solução muito inteligente, característica típica dos líderes, para resolver essa situação. Qual era a solução do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam? O profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam pediu que eles estendessem sobre o chão uma capa, ou seja, um abai. Que eles estendessem no chão um abai. Aonde? Um pouquinho mais longe da Kaaba. Pediu que eles fossem um pouco mais longe da Kaaba e que estendessem esse abai no chão. Eles fizeram isso, foram, se distanciaram um pouco da Kaaba e estenderam esse abai no chão, essa capa no chão. Então o profeta sallallahu alaihi wa sallam pegou a pedra negra e colocou em cima dessa capa. Em cima desse abai. E depois pediu que cada representante de cada tribo pegasse uma ponta do abai. Cada representante de uma tribo pegasse uma ponta da capa. E todos carregaram a pedra negra até a Kaaba. Fez com que eles caminhassem daquele local até a Kaaba. E ele mesmo pegou a pedra negra e colocou no lugar. Então isso permitiu que todos eles sentissem que tinham feito alguma coisa. Então permitiu que eles todos sentissem que cada um foi responsável por ter levado a pedra negra até a Kaaba. Isso fez com que todos ficassem satisfeitos. E no final, quem pegou e botou a pedra negra foi o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Então, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam teve misericórdia com as pessoas que não eram muçulmanas naquele dia. E também, como ele teve misericórdia? Teve misericórdia porque ele levou a pedra negra para evitar a guerra. Se ele não tivesse chegado naquele momento, se ele não tivesse resolvido dessa forma, as tribos entrariam em guerra. E teve misericórdia pelos muçulmanos depois, durante o Hajj, quando ele não tocou na pedra negra. Porque o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam tocava na pedra negra quando fazia o tawaf, e algumas vezes ele só acenava para a pedra negra de longe. Isso foi uma rahma, isso foi uma misericórdia para os muçulmanos. Para que as pessoas hoje não lutassem entre si para tocar na pedra negra durante o Hajj. Né? Então, essa é a misericórdia do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Irmãos, só um minutinho. Continuando aqui. Então a gente viu do quão grande era a misericórdia do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. E com isso tudo a gente pode afirmar que o nosso amor pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam só cresce ao conhecer essas histórias. Só cresce o nosso amor pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ao conhecer essa história. A cada detalhe da história dele, o amor pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam vai crescendo no nosso coração. Anas ibn Malik, um dos companheiros do profeta sallallahu alaihi wa sallam, disse que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam entrou em Medina numa segunda-feira e que tudo se iluminou com a sua presença. Ou seja, que ele era agradável a todos. E morreu em Medina em uma segunda-feira e tudo se escureceu depois dele. As pessoas então perguntaram para Anas ibn Malik o que ele mais queria. Então ele respondeu: eu não quero nada de segundo. Quero somente poder me encontrar com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam no dia do juízo e dizer: sou o teu criado. O profeta Muhammad, porque Anas ibn Malik era o criado do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Sou o teu criado e que ele me acompanhe até o paraíso. Então que Allah subhanahu wa ta'ala permita que nós possamos ser estarem os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam no paraíso, inshallah. Bom, depois de tudo isso que aconteceu com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ele estava preparado para começar a receber a mensagem divina. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam estava preparado. Então, além dele estar preparado, tudo em sua volta estava preparado. Né? Os aspectos do mundo estavam preparados. O mundo inteiro estava esperando que ele começasse a sua missão de solucionar o mundo. Isso é o que o mundo precisa agora, irmãos. Isso é o que o mundo precisa agora. De pessoas que solucionem o que está indo mal. Bom, como é que começou o início da revelação? Bom, a gente sabe que passaram 40 anos. 40 anos de preparação do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam para 23 anos de revelação. Né? Então, já que se tratava da última mensagem divina para a humanidade. Era a última mensagem. Era a mensagem que prevaleceria até o final dos tempos. E isso nos demonstra que os grandes aspectos precisam sempre de um grande preparo. E soluções graduadas e minuciosas. Depois de toda essa preparação do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ele já havia adquirido experiências em todos os campos. No campo social, financeiro, político, conjugal, espiritual. Então, o mundo, a Península Arábica, Mecca, tudo estava preparado para a chegada do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, para o começo da revelação. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam tinha 38 anos agora. Faltavam 2 anos para a revelação. 2 anos faltavam para a revelação. Só que esses 2 anos seria uma introdução. Uma introdução da revelação. Não seria uma preparação, seria uma introdução. Introdução do encontro com o anjo Gabriel. Que a paz e bênção de Allah seja com ele. O profeta sallallahu alaihi wa sallam começou a sentir que algo extraordinário ia acontecer. Era um dom de Allah. Como começou essa preparação? Essa introdução foi paulatina. Foi durante 2 anos. E se intensificou mais ainda nos últimos 6 meses. O profeta sallallahu alaihi wa sallam começou a ouvir as árvores ao passar. Ele ouvia as árvores quando ele passava dizendo que a paz esteja contigo, ó mensageiro de Allah. Assalamu alaikum ya Rasulullah. Quando ele olhava para trás, não via ninguém. Só as árvores. Passava e escutava as árvores dizendo Assalamu alaikum ya Rasulullah. O profeta sallallahu alaihi wa sallam disse no hadith sahih muslim: conheço uma pedra em Mecca que me cumprimentava antes de eu ter recebido a revelação e ainda reconhece. Então, as pedras diziam Assalamu alaikum ya Rasulullah. Que a paz esteja contigo, ó mensageiro de Allah. Então, começou com essas coisas diferentes. Outra coisa, o profeta sallallahu alaihi wa sallam começou a ter sonhos corretos. Como é que eram os sonhos corretos? Ele sonhava uma coisa, contava para sua esposa e para suas 4 filhas e via se tornar realidade no dia seguinte. Exatamente como ele tinha sonhado. A Aisha, radiallahu anha, contou: o começo da inspiração divina de Allah, seu profeta, veio em forma de sonhos certos que se realizavam no dia seguinte. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam não sonhava com coisas, com acontecimentos extraordinários. Eram coisas simples, mas que aconteciam exatamente como ele tinha sonhado. Por exemplo, ele sonhava que o tio de Khadija iria visitar ela e de todos os detalhes que ia acontecer quando ele viesse. Ele sonhava com isso. No outro dia, realmente o tio de Khadija vinha visitar ela e acontecia tudo o que ele tinha sonhado. Então, por isso o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wa sallam disse no hadith Bukhari: o sonho certo de um crente é uma parte de 46 que tem a profecia. O sonho certo de um crente é uma parte de 46 que tem a profecia. Ou seja, qualquer pessoa que tiver um sonho correto, que depois se cumpra, tem uma parte de 46 que tem a profecia. Por exemplo, para a gente entender melhor essa situação. O profeta Muhammad, a revelação durou durante quanto tempo? 23 anos, né? 23 anos equivalem ao quê? A 276 meses. 23 anos, 276 meses. E a duração desses sonhos certos, desses sonhos que o profeta sallallahu alaihi wa sallam tinha, e que depois se realizavam, foram 6 meses. Se a gente dividir 276 meses, que foi o tempo de toda a revelação, por 6, que foram esses 6 meses de sonhos, né, sonhos certos que acabamos realizando, o resultado é 46. Por isso que o sonho certo de um crente é uma parte de 46 que tem a profecia. Bom, o mais relevante é que no último período antes da revelação, o que aconteceu com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ele começou a ter a necessidade de se reservar. Depois de muitos anos de trabalho, de esforço, de aprendizagem, Allah subhanahu wa ta'ala queria que ele se preparasse para a sua crença espiritual. E desse modo ele poderia encontrar um equilíbrio entre o mundo material e o espiritual. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam começou a refletir sobre a sua vida, sobre a criação e sobre os profundos significados da existência. Então, nenhum homem ou mulher encontrou a guia até que passasse pelo sentimento de querer estar mais próximo de Allah. Então, vamos escutar o versículo de Allah, onde Allah subhanahu wa ta'ala disse: porém, Allah vos inspirou o amor pela fé e adornou com ela vossos corações e vos fez repudiar a incredulidade, a impiedade e a rebeldia. Tais são os insensatos. Isso pela graça e favor de Allah. E Allah é prudente e sapientíssimo. Então Allah subhanahu wa ta'ala fez o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam amar o retiro. Fez ele amar, se isolar para refletir na criação de Allah. E por isso o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam começou a procurar um lugar onde ele pudesse refletir tranquilamente. Precisava de um lugar que fizesse se sentir protegido, isolado, e onde ele pudesse ver a Kaaba. Então, onde é que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam foi buscar? Buscou nas montanhas. Buscou muito até encontrar a caverna de Hiró, Ghor Hiró, onde se encontrava a 5 km da Kaaba. A caverna de Hiró se encontrava a 5 km da Kaaba. Então, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam realizou esse grande esforço porque Allah subhanahu wa ta'ala colocou no coração dele o amor pela fé, o amor pela reflexão na criação de Allah. Para subir nessa montanha, para vocês terem uma ideia, o nome da montanha é Jabal Nur, a montanha da luz. No topo dessa montanha fica a caverna de Hiró. Para se subir essa montanha é necessário no mínimo 1 hora e meia. O lugar é desértico. Agora imaginem vocês estando numa montanha, dentro de uma caverna que fica no topo, de madrugada, numa noite escura, e foi exatamente nesse momento que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam recebeu a visita do anjo Gabriel. Numa noite escura, de madrugada, no topo daquela montanha, dentro de uma caverna. Foi nesse momento que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam recebeu a visita do anjo Gabriel. Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam começou a passar vários dias lá naquela montanha, fazendo só uma coisa. Que coisa? Refletir. Aisha radiallahu anha disse que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam costumava se retirar à caverna de Hiró, onde adorava Allah sozinho. Isso antes da revelação. Então, isso a gente não pode esquecer que naquela época não tinha orações ainda. Não tinha ainda vindo a mensagem do Islã. E uma vez que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam não sabia o que eram as orações ainda, então a única coisa que ele fazia era refletir. E a meditação, a reflexão, conduz à retidão. Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam refletia sobre o dia e sobre a noite, sobre o céu e sobre a terra, sobre as estrelas, sobre o poder de Allah, sobre a soberania de Allah sobre o universo. Então imagine o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam na caverna de Hiró. E imagine o que ele fazia naquele local. Algumas vezes o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam olhava para o céu e refletia sobre o universo. E outras vezes olhava para a Kaaba e via 360 estátuas na sua volta e via que aquilo ali tinha alguma coisa errada. Não era certo aquilo ali. Então, além disso, o profeta sallallahu alaihi wa sallam provavelmente refletia sobre a situação pessoal dele, sobre como ele perdeu seus pais quando era pequeno, sobre a razão que haveria por trás desses acontecimentos. Então o profeta sallallahu alaihi wa sallam refletia sobre os problemas da vida e da morte, sobre os 38 anos da sua vida e sobre o objetivo dele nessa vida. Qual era o objetivo dele nessa vida? Amr ibn Abdul Qais, que era um dos discípulos dos companheiros do profeta sallallahu alaihi wa sallam, que ouviu 10 dos companheiros do profeta dizendo que a luz do Islã é a meditação. A luz do Islã é tu refletir sobre a criação de Allah. Certa vez perguntaram a Dardó que tipo de adoração mais praticava Abu Dardó. Abu Dardó foi um dos maiores companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Um dos que foi escrito entre o povo do paraíso, ainda vivo, ainda em vida. Abu Dardó, ela respondeu que Abu Dardó fazia uma adoração que ele mais praticava era a meditação. Outro companheiro disse, uma hora de meditação é melhor que 1 ano de Qiyam, ou seja, 1 ano de adoração voluntária durante a noite. 1 hora de meditação. Por quê? Porque a meditação te faz com que a tua crença em Allah subhanahu wa ta'ala fique mais firme. partir do momento que tu reflita na criação de Allah subhanahu wa ta'ala, a crença em Allah e a convicção de que Allah subhanahu wa ta'ala é o Criador fica cada vez mais forte no teu coração. Então, se a gente pudesse se comprometer, e dedicar que seja uma hora por dia, ou pelo menos na semana, para a gente refletir, com certeza isso mudaria muito a nossa fé, e com certeza isso acrescentaria muito a nossa fé. Então, que cada um de nós pergunte a si mesmo, por que eu estou aqui? Por que eu estou nessa vida? Qual é o meu objetivo aqui? Essa pergunta oprimiu o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam por 3 anos. Nós temos que insistir perguntando a nós mesmos. Por que nós estamos aqui? Qual é o nosso objetivo nessa vida? E Allah subhanahu wa ta'ala vai nos encaminhar para o nosso objetivo. Nós temos que insistir nesse caminho. Insistir até que Allah subhanahu wa ta'ala abra o caminho para que a gente ache o nosso objetivo. A nossa vida é como uma única flecha. Nós só temos uma única flecha. E nós estamos obrigados a disparar essa flecha. Então vamos ter muito cuidado e não vamos brincar com essa a única tentativa que nós temos. Ou a gente joga essa flecha e acerta, ou então a gente joga essa flecha e perdeu a única oportunidade que tínhamos. Bom, Khadija. Khadija ia visitar o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sempre. Passava 2, 3 dias com ele na caverna. Ela aprovou o que seu marido estava fazendo. Aprovou o que o profeta sallallahu alaihi wa sallam estava fazendo. Além disso, além de aprovar, apoiava. Demonstrou que apoiou sua escolha, apoiou a escolha do profeta sallallahu alaihi wa sallam de se retirar para uma montanha, né? E demonstrou isso através das visitas dela. Mostrou atenção e confiança nele. Ao mesmo tempo que ela não pressionava, ficando todo dia com ele. Ela ficava alguns dias simplesmente para poder estar próxima dele. Ali, radiallahu anhu, contou que o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse: a melhor mulher do mundo em sua época foi Maria, mãe de Jesus. E a melhor mulher do mundo em sua época foi Khadija. Então, essa questão da caverna não quer dizer que nós devemos nos isolar numa caverna, ou que nós devemos nos isolar numa montanha. Nenhum companheiro do profeta sallallahu alaihi wa sallam fez isso. Depois do Islam, nem o profeta sallallahu alaihi wa sallam, nem os companheiros se isolavam. Nenhum deles ia para uma montanha. Inclusive o Atikov, ou seja, a questão de a gente se isolar na mesquita os 10 últimos dias do Ramadã, inclusive o Atikov tem que fazer na mesquita, entre as pessoas, ou seja, não pode fazer sozinho. Ou seja, a nossa religião é uma religião da coexistência e harmonia entre os demais. Na realidade, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam disse, segundo a narração de Abdullah ibn Umar, o crente que vive em contato com a sociedade e suporta seus prejuízos será mais generosamente recompensado do que o crente que se afasta das pessoas e evita seus prejuízos. Então, aquele que vive na sociedade ou suportando todos os problemas dela vai ser recompensado com mais generosidade por Allah subhanahu wa ta'ala. Então, certamente Khadija, para poder fazer essas visitas ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, deveria fazer um grande esforço. Por quê? Porque quando Khadija se casou com o profeta sallallahu alaihi wa sallam, ela tinha 40 anos. Já haviam transcorrido 15 anos. E Khadija já tinha 55 anos nessa época. É difícil tentar que uma mulher de 55 anos conseguisse subir numa montanha para acompanhar seu marido na caverna, simplesmente para sentarem juntos e refletir. Ou seja, Khadija era uma mulher maravilhosa. E era uma das maiores bênçãos que Allah subhanahu wa ta'ala concedeu ao profeta Muhammad. Foi dito ao profeta Muhammad que dissesse a Khadija: dê a Khadija as boas novas que terá um palácio de pérolas do paraíso, onde não haverá nem ruído nem fadiga. Aqui eu guardei algumas fotos para vocês aqui da Montanha da Luz. Vou passar aqui para vocês verem aqui. Aqui, para vocês entrarem nesse site, vocês vão ver as fotos. A primeira foto mostra o Monte Seró, ou seja, a Montanha da Luz. Essa montanha onde foi revelado o Corão Sagrado. Ora, onde o profeta sallallahu alaihi wa sallam ficava refletindo. A segunda foto mostra a visão que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam tinha do topo daquela montanha com relação ao Haram, com relação à mesquita sagrada. E a última foto, que vocês vão ver aqui, é uma foto onde mostra a caverna, a visão da caverna por cima, que fica bem no topo da montanha. Se vocês tiverem fotos, vocês vão poder ter uma noção de como era o local onde o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam recebeu a primeira mensagem. Aqui, eu passei para vocês aqui o site, se vocês pegaram aqui. aqui nesses sites aqui estão as fotos. Então, é para vocês terem uma ideia do local onde foi revelado o Corão. Então, esse lugar foi testemunha da primeira comunicação entre os céus e a terra. Uma comunicação que se manteria ao longo de 23 anos. Nesse lugar, os céus abraçaram a terra. E a luz dos céus se encontrou com a luz da terra. Allah subhanahu wa ta'ala escolheu esse simples lugar para o começo do Islã. Ao ver essas fotos, vocês vão ter uma ideia de como era essa montanha e do esforço que realmente a Khadija deveria fazer para poder subir nessa montanha. Como eu tinha dito, se leva no mínimo uma hora e meia para conseguir subir essa montanha. E eu, quando tinha 18 anos, quando fui para o Hajj, tentei subir e fiquei na metade morta já, não consegui subir mais que isso. Subi até metade da montanha e parei. Agora, Khadija, com 55 anos, levando alimentos e água e coisas do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, subia aquela montanha 2-3 vezes por semana para poder ficar junto com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. E com isso a gente vê o esforço de Khadija e também a posição de Khadija radiallahu anha perante Allah subhanahu wa ta'ala. Então, a gente tem que perceber também, irmãos, a importância do fato de Allah subhanahu wa ta'ala ter enviado uma mensagem, da comunicação dos céus e da terra. Enes, que Allah esteja satisfeito com ele, informou que depois da morte do mensageiro de Allah, depois que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam já tinha morrido, Abu Bakr e Umar foram visitar Ayman. Quem era Ayman? Na aula passada a gente falou dela. Ayman era a servente que ficava junto com a mãe do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. E foi aquela servente com a qual ele viajou para Medina e que no final ele voltou para Medina com ela, depois que a mãe dele havia morrido. Então, Abu Bakr e Umar foram visitar Ayman, como costumava fazer o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wa sallam. Quando chegaram na casa de Ayman, ela começou a chorar. Então Abu Bakr e Umar perguntaram para ela, por que você está chorando? Sabe que Allah subhanahu wa ta'ala preparou para o seu mensageiro, na outra vida, algo muito melhor que toda essa vida mundana. Então ela respondeu, eu não estou chorando por ignorar o que Allah tinha guardado para o seu mensageiro na outra vida. E sei que o que Allah subhanahu wa ta'ala preparou para ele na outra vida é muito melhor que essa. Mas eu choro porque a revelação que estava vindo dos céus terminou. E essas palavras acabaram fazer tanto Abu Bakr quanto Umar chorar. Então, Ayman, essa mulher simples, era consciente da bênção de Allah, da bênção que Allah subhanahu wa ta'ala nos conferia, fazendo descer a revelação dele, a revelação dos seus versículos para a terra. Então, como aconteceu a revelação? Então, imaginem, agora vocês estão vendo as fotos aí, imaginem o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nessa caverna, de madrugada, no topo dessa caverna, né, sozinho, e de repente veio o anjo Gabriel. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam disse que o anjo Gabriel, quando veio, primeiro estava na forma angelical. Então ele tinha mais de 600 asas e cobria todo o horizonte. E das suas asas desciam pérolas e rubis. Então agora imagine o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam naquele local durante a noite e o anjo Gabriel veio até o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam e disse para ele, lê! O profeta sallallahu alaihi wa sallam, assustado, respondeu, não sei ler. Eu sabia que o profeta sallallahu alaihi wa sallam era iletrado. Então o anjo abraçou o profeta sallallahu alaihi wa sallam tão forte, até que o profeta sallallahu alaihi wa sallam não suportasse mais. E depois soltou o profeta sallallahu alaihi wa sallam e disse, lê! Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam respondeu de novo, não sei ler. Então de novo o anjo Gabriel pegou o profeta e abraçou, apertou, até que ele não podia suportar mais. Soltou ele de novo e disse, lê! Então o profeta sallallahu alaihi wa sallam respondeu, o que eu devo ler? Então o anjo Gabriel abraçou o profeta sallallahu alaihi wa sallam pela terceira vez, e apertou ele até que ele não pudesse suportar mais, e soltou o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, e logo revelou para ele, Ikra bismi rabbika alladhi khalaqa, khalaqa al-insanu min alaka, ikra wa rabbuka al-akram, alladhi allama bil kalam, allama al-insana ma lam ya'lam. Leia em nome do teu Senhor que criou o homem de algo que se agarra. Leia que teu Senhor é generosíssimo, que criou através do cálamo e ensinou ao homem que este não sabia. Esse foi o primeiro versículo que Allah subhanahu wa ta'ala revelou ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Então vamos refletir a respeito da revelação. Primeiro, Esse primeiro encontro entre o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam com o anjo Gabriel é um símbolo da misericórdia, do amor e da paz. Exatamente o que é a missão do Islã, que renega toda a violência, opressão e injustiça. Ou seja, o anjo Gabriel abraçou o profeta Muhammad. Isso seria um símbolo de misericórdia. Segundo, queria deixar claro para o profeta Muhammad que ele estava acordado e que ele não estava dormindo. Por que isso? Porque, como a gente viu, 6 meses antes ele estava tendo sonhos que se tornavam realidade. Ele estava tendo sonhos que se tornavam realidade. E Allah subhanahu wa ta'ala quis deixar claro para o profeta Muhammad que ele não estava dormindo. Então, por isso, fez o anjo Gabriel abraçar o profeta, para que o profeta sallallahu alaihi wa sallam percebesse que ele estava acordado e não dormindo. Então, terceiro, que o início da revelação tinha que ser forte. Por que forte? Para indicar a seriedade da missão do Islã. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam estava carregando a missão do Islã. Carregando a missão do Islã. Então, não seria algo fácil. Por isso, o anjo Gabriel quis mostrar ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a seriedade da missão que ele estava encarregado. Depois do encontro entre o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam e o anjo Gabriel, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam se sentiu muito assustado. E isso indica o quê? Que o profeta Muhammad não estava perseguindo ou esperando a profecia. O fato do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ter se assustado e ter se ficado assustado com essa situação do anjo Gabriel mostra que o profeta Muhammad não estava esperando a profecia. Foi algo que ele não estava esperando. Ele não estava perseguindo a profecia. Mas havia um homem na época do profeta Muhammad chamado Abu Amir. Esse homem, ele soube através das escrituras divinas anteriores ao Islã, ou seja, pela Torá e pelo Evangelho, que se aproximava a chegada do último profeta. E esse Abu Amir queria que ele fosse o último profeta. Ele queria ser o último profeta. Então ele começou a se preparar. E depois as pessoas começaram a chamar ele como o clérigo. Quando ele soube que a revelação havia descido para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ele se converteu no maior inimigo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, porque ele queria ser o profeta. E foi ele que, como a gente vai ver mais adiante na história, foi ele que cavou um buraco, fazendo uma armadilha na batalha de Uhud, para que o profeta sallallahu alaihi wa sallam caísse nesse buraco. Então, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, pelo fato de ele ter se sentido assustado com o encontro com o anjo Gabriel, mostra que ele não estava esperando a profecia. Que o profeta sallallahu alaihi wa sallam não estava perseguindo a profecia. Bom, agora eu queria que vocês pensassem o que aconteceu depois da revelação. Bom, recebeu a mensagem, o que aconteceu com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam depois disso? Então agora eu queria que vocês imaginassem e visualizassem o que fez o profeta depois dessa primeira revelação. Imaginem o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, recebeu a mensagem, tudo daquela forma assustadora, de madrugada, no topo de uma montanha. O que ele fez? Desceu a montanha correndo, tremendo de frio, com muito medo, e voltou para casa. Qual foi a primeira casa que ele foi? Para a casa de Khadija, casa da sua esposa. Ou seja, o profeta sallallahu alaihi wa sallam tinha outros amigos, um dos maiores amigos do profeta Muhammad, mesmo antes do Islam, era Abu Bakr. Por que ele não foi na casa de Abu Bakr? Por que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam foi na casa de Khadija e não foi na casa de Abu Bakr? Pela confiança que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam tinha em Khadija. E pela força que ele encontrava em Khadija. Khadija é um exemplo para todos nós, irmãos. Khadija é um exemplo de conduta, tanto para as mulheres quanto para os homens. Khadija é o nosso exemplo. Assim como todas as outras esposas do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Então, o profeta sallallahu alaihi wa sallam voltou para sua casa, cansado e assustado. E dizia para Khadija, cubra-me, cubra-me. Então, imaginem o que o profeta sallallahu alaihi wa sallam estava sentindo. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sentia medo e frio. Isso demonstra que o profeta sallallahu alaihi wa sallam não sabia o que tinha acontecido com ele. Ou seja, ele não sabia que criatura era aquela. Ele não sabia que aquela criatura que tinha visitado ele era o anjo Gabriel. Ele não tinha nem noção de quem era. Nem sequer sabia se aquilo que tinha acontecido com ele era bom ou se era ruim. Então ele estava assustado. Porque o anjo Gabriel, como a gente tinha dito, apareceu na forma angelical. Não apareceu na sua forma humana, apareceu na sua forma angelical. E isso realmente deve ter sido uma carga pesada ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ainda mais quando a gente recorda o versículo do Corão, onde Allah subhanahu wa ta'ala diz: se tivéssemos feito descer esse Alcorão sobre uma montanha, elas ia visto humilhar-se e fender-se por temor a Allah. Tais exemplos propomos aos humanos para que raciocinem. Então, se uma montanha, se o Corão fosse revelado por uma montanha, essa montanha teria se humilhado e se fendido por temor a Allah subhanahu wa ta'ala. Então imaginem a carga que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam recebeu ao momento que ele recebeu a primeira mensagem. Então quando Khadija perguntou para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam o que tinha acontecido, a primeira coisa que ele disse foi: temi pela minha própria vida. Então ele começou a narrar toda a história que tinha acontecido, toda a experiência que ele tinha vivido. Né? Qual foi a resposta de Khadija? Imagina, qual seria a nossa resposta se tivesse ouvido isso aí? Algumas mulheres talvez começassem a chorar, berrar, desesperadas: o que vão fazer agora? Outras de repente falassem: ah, por que você está indo nessa montanha? Esquece, não vai mais nessa montanha. Então, qual foi a resposta de Khadija? Como Khadija confortou o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam? A resposta de Khadija foi rápida e foi firme. O que ela disse? Ela disse: não, por Allah, Allah subhanahu wa ta'ala nunca te desonraria. Você mantém a relação com seus familiares. Apoia e ajuda o débil. Ajuda o pobre e o necessitado. É generoso com seus convidados. E suporta as injúrias no caminho da verdade. Ou seja, era algo que depois que o profeta sallallahu alaihi wa sallam ouviu as palavras de Khadija, ele relaxou e se tranquilizou. Essas palavras de Khadija têm um significado precioso, irmão. Observe que nessas palavras, a mãe dos crentes, Khadija, radiallahu anha, o que ela fez? Ela elogiou as qualidades do profeta. Ela não insistiu no fato do profeta ser religioso, mas insistiu no quê? Na sua boa moral. Então isso mostra como as virtudes morais são muito importantes dentro do Islã. Olha o que ela disse do profeta: você mantém a relação com os familiares. Apoia e ajuda o débil, ao fraco. Ajuda o pobre e o necessitado. É generoso com seus convidados e suporta as injúrias no caminho da verdade. Tudo virtudes morais. Não tocou na questão da religiosidade, falou em virtudes morais. Por isso o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam disse: o que mais pesará na balança do crente no dia do juízo será a sua boa moral. Em outro hadith, o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse: o mais querido e mais íntimo a mim no dia do juízo será aquele dentre vocês que tem a melhor moral. Agora, veja a confiança de Khadija, a confiança que Khadija tinha em Allah subhanahu wa ta'ala. Quando ela disse: não, por Allah, ele nunca te desonrará. De onde veio essa confiança de Khadija? De onde veio essa confiança em Allah de Khadija? Ela se deu conta do quê? Que as boas ações jamais se perdem. Se algumas vezes a gente passar por algum momento duro na vida, lembre das palavras de Khadija. Temos que saber que Allah subhanahu wa ta'ala nunca vai nos desonrar se a gente fizer boas ações. Nunca vai nos desonrar se a gente tiver uma boa conduta. Então vamos fazer todas as coisas boas que puder e vamos ficar seguros que Allah subhanahu wa ta'ala jamais vai nos desonrar. Agora, acho que a gente pode perceber quem era a mãe dos crentes, Khadija. A gente pode ver a importância de Khadija. A importância de seguir o exemplo de Khadija. O que Khadija fez depois disso? Só tranquilizou o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam? Não. Khadija fez mais do que isso. O que ela fez? Segundo uma narração, diz que Khadija disse ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam: vamos consultar alguém sobre isso. Bom, mas para onde ela levou o profeta Muhammad? Ela disse para o profeta Muhammad: eu tenho um primo cujo nome é Waraka ibn Nawfal. Waraka ibn Nawfal. Trata-se de um homem muito velho, tem quase 90 anos, mas é um homem sábio que estudou a Torá e o Evangelho muito bem. Então, Khadija levou o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam até Waraka ibn Nawfal. Quem era Waraka ibn Nawfal? Waraka ibn Nawfal era um homem muito velho, que havia até perdido a visão por causa da sua dedicação exaustiva na leitura da Torá e do Evangelho. Ele era o único cristão em Mecca. Waraka ibn Nawfal era o único cristão em Mecca. Ele não se interessava pelos ídolos de Quraysh. Era crente do verdadeiro cristianismo, ou seja, que ele era muçulmano. Ele era muçulmano. Só como o Islã ainda não tinha vindo, ele seguia o verdadeiro cristianismo, adorando somente Allah subhanahu wa ta'ala. Então, Allah subhanahu wa ta'ala fez ele chegar até essa avançada idade, ou seja, 90 anos, só para dizer ao profeta essas palavras que a gente vai dizer agora. Então, subhanallah, glorificado seja Allah que fez com que Waraka ibn Nawfal estudasse tanto para saber a verdade e dizer no momento certo. Glorificado seja Allah que fez com que o primeiro homem que deu ao profeta as boas novas da profecia fosse um cristão, como prova a eles, aos cristãos, da verdade do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Então o primeiro a dizer para o profeta Muhammad: tu é um profeta, foi um cristão. Isso mostra que de como a verdade do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que foi confirmado por um cristão. Bom, o que aconteceu? Khadija levou o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam até o Warqa ibn Nawfal. Quando o profeta sallallahu alaihi wasallam chegou lá, ele começou a contar o que tinha acontecido. Que havia visto uma criatura extraordinária, ou seja, ele não disse que tinha visto um anjo, porque até então não sabia que era um anjo. Então, enquanto o profeta sallallahu alaihi wasallam ia falando, o Warqa ficava prestando muita atenção. O Warqa às vezes se espantava, outras vezes sorria. E ficava escutando, enquanto ele escutava o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele estava visualizando tudo que os livros sagrados explicavam sobre o último profeta que iria chegar. Então, quando o profeta sallallahu alaihi wasallam terminou de explicar tudo o que tinha acontecido, Warqa ibn Nawfal respondeu apenas com 4 frases. Essa reunião entre o profeta e Warqa durou cerca de apenas 20 minutos, nada mais que isso. Era uma reunião curta, por quê? Para que ninguém amanhã, do outro dia, dissesse que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinha aprendido da religião de Warqa. Foi uma reunião curta, somente para que Warqa dissesse as palavras que a gente vai falar agora. Então vamos escutar a resposta do Warqa ibn Nawfal. Agora eu quero que vocês se imaginem no lugar do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ao escutar essas palavras de Warqa. O que o Warqa disse? Primeiro, o Warqa disse: tu és o profeta do final dos tempos. És o profeta dessa nação. Segundo, o que te visitou foi o mesmo que guarda os segredos, o anjo Gabriel, que Allah havia enviado a Moisés. Terceiro, teu povo te tratará como um mentiroso, te ferirá, te golpeará, lutará contra ti e te expulsará. Quatro, gostaria de ser jovem para chegar à época em que teu povo te expulsará da tua terra. Então imagina, nesse momento o profeta sallallahu alaihi wasallam interrompeu o Warqa e perguntou: meu povo vai me expulsar? Então o Warqa disse sim. Qualquer homem que veio antes de ti com algo similar ao que foi te revelado foi tratado com hostilidade da mesma forma. Se eu ver esse dia, te ajudarei íntegra e sinceramente. Então agora vamos analisar frase por frase do que o Warqa disse ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Essas frases são... Irmã, não está me ouvindo? Ah, tá, ok. Essas frases são extraordinárias, mestre escrita em ouro. Quais são essas frases? Vamos analisar uma por uma. Primeira frase que ele disse para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: tu és o profeta do final dos tempos. És o profeta dessa nação. Agora imaginem o que o profeta sallallahu alaihi wasallam sentiu ao ouvir essas palavras. O que o profeta sallallahu alaihi wasallam sentiu? O profeta sallallahu alaihi wasallam, imagine a reação do profeta. Eu sou quem Allah subhanahu wa ta'ala escolheu para ser profeta? Eu sou o último dos profetas e consequentemente o melhor? Eu sou responsável por reformar a terra? Por que eu? Provavelmente o profeta sallallahu alaihi wasallam deve ter se feito essa pergunta. Por que eu? Sua resposta viria logo no versículo em que Allah subhanahu wa ta'ala disse: Allah sabe melhor do que ninguém a quem deve encomendar sua missão. Allah sabe melhor do que ninguém a quem deve encomendar sua missão. Então, a gente vê que o anjo Gabriel até então não tinha dito para o profeta que ele era um profeta. Não disse, quando veio falar com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, não disse para ele que é um profeta. Por quê? Porque o profeta sallallahu alaihi wasallam não ia assimilar isso vindo de um anjo naquele momento. Mas vindo de um ser humano, como foi o caso de Warqa, isso ficaria mais fácil para que ele viesse absorver com calma essa questão de que ele era um profeta. Segunda frase de Warqa: o que te visitou foi o mesmo que guarda os segredos, o anjo Gabriel, que Allah havia enviado a Moisés. Ou seja, imagine o profeta sallallahu alaihi wasallam pensando: o que eu havia visto naquela montanha e que havia me abraçado tão forte era um anjo? Sim, era um anjo e ficará contigo durante 23 anos, os quais estarão se comunicando. Terceira frase: teu povo te tratará como um mentiroso. Teu povo te tratará como um mentiroso. Teu povo te tratará como um mentiroso, te ferirá, te golpeará, lutará contra ti e te expulsará. Então, como a gente viu pela história do profeta sallallahu alaihi wasallam, a gente vai ver em detalhes, né? O povo realmente causou muitos danos ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e tentaram assassinar o profeta sallallahu alaihi wasallam várias vezes. Você sabe quantas vezes tentaram matar o profeta sallallahu alaihi wasallam? 9 vezes. 9 vezes tentaram assassinar o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mas como é que o Oracã pôde afirmar isso com tanta certeza? Como é que o Oracã pôde afirmar com tanta certeza que o povo trataria ele como mentiroso, que iria ferir o profeta Muhammad, que iria golpear o profeta Muhammad e que iria lutar contra ele e expulsar ele? Como é que o Oracã poderia afirmar isso com tanta certeza? O Oracã sabia que o caminho da verdade é assim. O caminho da verdade se cruza junto com os interesses dos opressores. E os opressores não iam permitir que a verdade e o bem se prevalecessem. Então, profeta Muhammad, tu está trazendo a verdade. E eles não vão te deixar em paz. Porque eles não querem que a verdade se espalhe. Como a gente viu na aula passada, a questão dos 360 ídolos era interesse puramente econômico. Não era nem questão religiosa, era puramente econômico. Pelas vantagens que Quraysh tinha ao deixar esses ídolos em torno da Kaaba. Pela vantagem que eles tinham ao passar com as caravanas e não ser molestado pelas outras tribos devido a esse convênio que eles tinham junto com as outras tribos. Isso demonstra que esses 360 ídolos era puramente por uma questão de interesse econômico. E a questão é que, quando o profeta sallallahu alaihi wa sallam viesse com a verdade, dizendo, La ilaha illallah, Allah é único, não há outra divindade além de Allah, isso acabaria com todos os interesses dele. E por isso eles não poderiam deixar a verdade prevalecer. Então, o que aconteceu? Eles não iriam deixar a verdade e o bem prevalecer. A quarta frase que o Oracle disse ao profeta sallallahu alaihi wa sallam, gostaria de ser jovem para chegar à época em que teu povo te expulsará da tua terra. O profeta sallallahu alaihi wa sallam perguntou para ele, eles me expulsarão? Por que eles me expulsariam na minha terra natal? O que eu haveria de fazer? Qual mal eu teria feito? Então o Oracle respondeu para ele, qualquer homem que veio antes de ti com algo similar ao que foi revelado, foi tratado com hostilidade. Depois disso, o que aconteceu? O profeta sallallahu alaihi wa sallam deixou o Oracle e se foi. Agora eu quero que vocês imaginem os pensamentos que passavam na mente do profeta sallallahu alaihi wa sallam. Me causarão dano, lutarão contra mim, me expulsarão. Tudo isso vai acontecer comigo. Quando o profeta sallallahu alaihi wa sallam foi embora, Khadija ficou um pouco para trás. Então o Oracle disse para Khadija, diga a ele que se mantenha firme. Ele falou isso para ela porque sabia que ela era capaz de ajudar ele a se manter firme. Então, além disso, o Oracle sabia que o caminho que ele deveria recorrer precisava de paciência e sacrifício. E hoje eu tenho uma mensagem para nós similar à mensagem do Oracle. Vamos observar que na época do Oracle, que o Oracle ibn Nawfal disse isso ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, no momento em que o mundo vivia na escuridão. E eu creio que nós estamos vivendo uma situação similar à da época do Oracle ibn Nawfal. Vocês já ouviram falar na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, né? Vocês creem que as pessoas que viviam naqueles dias, nos dias da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, eram conscientes de que estavam vivendo numa guerra mundial? Não. Havia guerras aqui e ali, mas não chamaram explicitamente esses períodos como Primeira e Segunda Guerra Mundial. Quem chamou esses períodos como Primeira e Segunda Guerra Mundial? Só os historiadores depois, tempos depois, quando já tinha acabado tudo. Depois que acabou tudo, chamaram de guerras mundiais. Mas as pessoas que estavam vivendo nesse período de guerra não sabiam que isso era uma guerra mundial. Então agora vocês não imaginam, não pensam que nós estamos hoje vivendo uma terceira guerra mundial sem se dar conta? Pode ser que alguém daqui a 20 anos venha e qualifique esse período que a gente está vivendo a partir do 11 de setembro ou a partir da guerra do Iraque como a terceira guerra mundial. Então a gente está passando por uma época muito difícil. A gente tem que trabalhar duro para conseguir o renascimento. Para conseguir o renascimento da nossa alma. A gente está vivendo num tempo anormal. E a gente precisa despertar. A gente precisa acordar. A gente tem que saber que o caminho para o renascimento requer sacrifício e paciência. Essas são as mesmas palavras que o Oracle disse. Nós devemos saber que Allah subhanahu wa ta'ala nos escolheu, a nós, um de cada um de nós, para realizar essa tarefa. Nós devemos nos dar conta que nós estamos vivendo um tempo similar àquele que vivia o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Então nós temos um problema muito grave, irmãos. O mundo está numa escuridão total. Nós temos que nos sentir responsáveis por reformar a humanidade. Nós, cada um de nós, somos responsáveis para reformar a Terra, para reformar a humanidade. Nós precisamos aprender como fazer o bem, nem que seja o mínimo. Isso para que, quando a gente estiver perante Allah subhanahu wa ta'ala, a gente possa dizer para Allah subhanahu wa ta'ala, eu fiz o que eu podia. Para que cada um de nós possa dizer para Allah subhanahu wa ta'ala, eu fiz o que podia para reformar a humanidade. Nós temos que fazer isso da melhor forma possível. Então, irmãos, amanhã Allah subhanahu wa ta'ala vai nos cobrar. O que vocês fizeram para melhorar a humanidade? O que vocês fizeram para espalhar o Islã? Cada um de nós vai ter que responder isso perante Allah subhanahu wa ta'ala. E que, inshallah, cada um de nós tenha uma resposta para Allah subhanahu wa ta'ala. E que a gente possa dizer, ya Allah, eu fiz isso, eu fiz aquilo, pela tua causa, ya Allah. Para que a gente possa dizer que nós fizemos a nossa parte. Irmãos, essa é a mesma mensagem que o Oraca aconselhou o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diga-lhe que se mantenha firme. Por favor, irmãos, vamos se manter firme. Todos nós, vamos se manter firme na religião. Vamos se manter firme no salé. Vamos se manter firme na oração. Vamos fazer tudo o que puder pela religião. Vamos trabalhar o máximo que nós pudermos com o Islã. Nesses dias, a gente precisa lembrar das palavras de Oraca. Diga-lhe que se mantenha firme. Teu povo te trará danos e lutará contra ti. Cada vez que a gente tentar seguir o bem, irmãos, vai vir obstáculos no nosso caminho. Vai ocorrer danos na nossa vida. Mas a gente tem que seguir o caminho reto. Temos que seguir o caminho da verdade. Não podemos ignorar a verdade. Não podemos deixar a verdade pelos nossos interesses. Vamos observar mais uma coisa. O Oraca disse, desejaria ser jovem e forte. Ou seja, essas palavras significam que a missão, que essa missão precisa de jovens. Que essa missão precisa de jovens. Jovens que se mantenham firmes junto a Muhammad sallallahu alaihi wa sallam e que apoiem a causa do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Nós, irmãos, vamos apoiar a causa do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ou não? Nós vamos nos manter firmes junto com o profeta Muhammad ou não? O profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nos deixou a sua sunna, nos deixou o Corão. Nós temos tudo para seguir o caminho dele. Vamos apoiar a causa do profeta Muhammad ou não? Vamos apoiar a causa de todo o trabalho dos 23 anos de luta do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ou não? O mais surpreendente dessa história toda é que o Oraca ibn Nawfal morreu alguns dias depois. Alguns dias depois de ter falado com o profeta, ele morreu. É como se Allah subhanahu wa ta'ala tivesse feito ele viver 90 anos com um único fim de explicar ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam o que tinha acontecido. O Oraca ibn Nawfal cumpriu com o propósito para o qual Allah subhanahu wa ta'ala tinha criado ele. E a morte dele naquele preciso momento era necessária. Por quê? Para que ninguém dissesse que o Oraca tinha ensinado o profeta Muhammad. Então, se contava apenas alguns minutos. Então, além disso, a gente tem que lembrar do quê? Que o Oraca tinha intenção sincera em apoiar a mensagem de Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Que ele disse, se eu viver esse dia, te ajudarei íntegra e sinceramente. Ou seja, essa sincera intenção de Oraca, só a intenção dele, de que se ele fosse jovem, ele estaria junto com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, colocou o Oraca no nível dos companheiros do profeta sallallahu alaihi wa sallam. E no nível dos mártires muçulmanos. Uma palavra sincera era tudo que ele precisava para alcançar esse nível. Assim, se nós empreendêssemos essa intenção agora, se cada um de nós colocar nossa intenção de ajudar a Umma, de ajudar o Islã o máximo possível, da maneira como os companheiros do profeta sallallahu alaihi wa sallam fizeram, nós vamos alcançar o mesmo nível dos companheiros, mesmo que a gente morra amanhã. Por quê? Pela nossa intenção. Se a nossa intenção for sincera, Allah subhanahu wa ta'ala vai nos colocar no mesmo nível dos companheiros do profeta sallallahu alaihi wa sallam. Dizem que a nossa intenção seja sincera. Então vamos dizer essas palavras com nossos lábios, enquanto Allah subhanahu wa ta'ala atesta a sinceridade do nosso coração. Vamos dizer, seguirei a constância o caminho reto e viverei para ele. Vou seguir o caminho reto, vou seguir o Sirat al-Mustaqim e vou viver por ele. Mas lembrem-se, se a gente viver depois disso, teremos que mostrar para Allah subhanahu wa ta'ala o que a gente afirmou. Se a gente colocar essa intenção, a gente tem que trabalhar por isso. E se a gente morrer amanhã, a nossa intenção já está escrita. Outra coisa que a gente tem que observar é que o Oraca passou toda a vida dele estudando e buscando a verdade. E a primeira palavra revelada ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam foi lê, ikra, lê. Isso indica o quê? Claramente que o conhecimento tem um grande valor no Islã. Bom, depois da morte de Oraca, Oraca morreu. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam estava esperando o quê? O anjo Gabriel para que ele viesse confirmar o que o Waraka tinha dito. Porque não tinha certeza se o que o Waraka tinha dito era verdade ou não. Mas o que aconteceu? O anjo Gabriel não desceu durante alguns dias. Allah subhanahu wa ta'ala queria deixar que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam pensasse primeiro e decidisse se ele estava disposto a seguir essa tarefa ou não. Se estava disposto a seguir essa missão ou não. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam viu o anjo Gabriel uma semana depois. Viu o anjo Gabriel sentado num trono entre o céu e a terra. E ele cobria, o anjo Gabriel, cobria todo o horizonte. E dizendo para o profeta Muhammad, ó Muhammad, tu és o mensageiro de Allah e eu sou o anjo Gabriel do céu. Então vocês observaram como Allah subhanahu wa ta'ala preparou o profeta Muhammad gradualmente para receber a mensagem? Subhanallah. O anjo Gabriel, depois disso, levou o profeta Muhammad para uma região fora de Mecca. Para quê? Para dar a primeira lição ao profeta Muhammad. Qual era a primeira lição? O anjo Gabriel golpeou a terra com a sua asa e apareceu um manancial. Depois disso, o anjo Gabriel começou a fazer a ablução. Começou a fazer a ablução e começou a fazer a oração. Enquanto o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam só olhava e imitava o anjo Gabriel. Depois o anjo Gabriel disse para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam que ele fizesse duas rakaas pela manhã e duas rakaas pela tarde. Assim começaram a obrigação das orações. Começaram como duas rakaas pela manhã e duas rakaas de tarde. Só assim. E baseadas no método da imitação. Ou seja, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam observou como o anjo Gabriel tinha feito e imitou como como o anjo Gabriel tinha feito. Então, mais tarde, quando houve o Isra Mi'raj, ou seja, a viagem noturna do profeta sallallahu alaihi wa sallam de Meca a Jerusalém, Allah subhanahu wa ta'ala impôs definitivamente aos muçulmanos rezarem 5 vezes ao dia. Mas ainda, quando foi imposta essa obrigação de 5 vezes ao dia, ela foi imposta na forma de 2 rakaas em cada oração. Ou seja, 2 rakaas de Fajr, 2 rakaas de Zuhr, 2 rakaas de Asr, 2 rakaas de Maghrib e 2 rakaas de Isha. Só depois da Hijra, foi estipulado o número de rakaas como a gente conhece hoje. Ou seja, 2 rakaas, 4 rakaas, 4 rakaas, 3 e 4. Esse é o Fard, né? Então, isso nos ensina o valor das orações. As orações é um pilar muito significativo no Islã. Como o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse no hadith, o Islã é o núcleo do assunto e a oração é seu pilar. Eu digo isso para que a gente saiba que quem não reza tem que saber que está golpeando o pilar da casa que conecta ele ao Allah subhanahu wa ta'ala. Aquele que não reza está quebrando a sua conexão com Allah subhanahu wa ta'ala. Por exemplo, imagina que alguém entra na tua casa e quebra alguns objetos dentro da tua casa. Ou quebra a janela da tua casa. Isso tudo dá para perdoar. Mas agora imagina se alguém entrou dentro da tua casa e começou a quebrar o muro maior da tua casa. Ou seja, o pilar principal da tua casa começou a quebrar. Vocês deixariam passar isso aí? Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala, mesmo sendo misericordioso, existe uma linha que ninguém deve ultrapassar ela. Porque se quem ultrapassar essa linha vai acarretar na fúria de Allah subhanahu wa ta'ala. E essa linha inclui dois pontos básicos. Quais são os dois pontos básicos? Abandonar o celé e desobedecer aos pais. Então, mesmo que a gente cometa outros pecados maiores, a gente não pode cruzar essas duas linhas, irmão. Não fazer as orações significa simplesmente que adorar Allah subhanahu wa ta'ala alguns minutos cada dia é uma tarefa muito pesada para ti. Sendo que mesmo assim, tu não pode fazer oração, mas que mesmo assim tu pode assistir televisão, tu pode sair com os amigos, tu pode ligar, falar no telefone, tu pode mexer na internet. Para isso tu tem tempo, mas para fazer oração tu não tem. Se não realizar as orações, ou se desobedecer aos pais e morrer antes de se arrepender sinceramente e ter arrumado essa questão, com certeza essa pessoa vai estar numa posição muito difícil perante a lógica natalina no dia dos juízo. Então, não vamos cruzar essas duas linhas, irmão. Abandonar o celé é como se estivesse quebrando o pilar principal da tua fé. Está quebrando o pilar principal da tua ligação com a Allah subhanahu wa ta'ala. Está destruindo a tua ligação com a Allah subhanahu wa ta'ala. Além disso, os 3 primeiros capítulos que foram revelados para o profeta sallallahu alaihi wa sallam, depois de Ikra, depois da sura, o coágulo, nos permite comprovar também a importância e o significado do salé. A segunda sura a ser revelada foi Ó tu acobertado, levanta-te à noite para rezar, porém não durante toda a noite, a metade dela ou pouco menos. Em outra sura, depois que foi revelada em seguida, ó tu emantado, levanta-te e admoesta, e enaltece o teu Senhor, e purifica tuas vestimentas, e foge da abominação. E não esperes qualquer aumento em teu interesse, mas persevera pela causa do teu Senhor. E outro capítulo que foi revelado foi Al-Fatiha. Louvado seja Allah, Senhor do Universo, o misericordioso, o misericordiador, soberano do dia do juízo. Só a Ti adoramos e só de Ti imploramos ajuda. Guia-nos a senda reta, a cena dos que agraciaste, não dos abominados, nem dos extraviados. Essas são as primeiras suras que foram reveladas ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. E elas indicam, essas suras indicam os requisitos para a gente conseguir a reforma da Ummah. Essas quatro suras que foram reveladas nos ensinam qual é o segredo da gente conseguir a reforma da Ummah. Foram nessas quatro suras que o profeta sallallahu alaihi wa sallam reformou a humanidade. E com essas quatro suras nós vamos reformar, inshallah, a nossa Ummah. São quatro coisas. Quais são as quatro coisas que o profeta sallallahu alaihi wa sallam iria se dedicar? Primeiro, quando a gente fala na sura Al-Alaq, o coágulo, começa, leia em nome do teu Senhor, ou seja, primeira coisa é adquirir o conhecimento. É obrigação para cada um de nós adquirir o conhecimento. Segundo, a sura Al-Muzammil, ou seja, ó tu acobertado, levanta-te à noite para rezar, porém não durante toda a noite. Ou seja, segundo requisito, a energia espiritual, ou seja, as adorações a Allah subhanahu wa ta'ala. Se firmar bastante nessa adoração. Terceira sura que foi revelada, a sura Al-Muddassir, o emantado. Ó tu emantado, levanta-te e admoesta, e enaltece o teu Senhor, que purifica as tuas vestimentas, e foge da abominação. Ou seja, o trabalho e a atividade. Qual é o trabalho e a atividade? Nós vamos trabalhar pela reforma. Não tem a gente que está esperando o milagre de Allah subhanahu wa ta'ala. Nós vamos trabalhar e Allah subhanahu wa ta'ala vai nos ajudar. Nós vamos nos esforçar pela causa de Allah e Allah subhanahu wa ta'ala vai facilitar o nosso caminho. Então, primeiro, adquirir conhecimento, as orações e as adorações, jamais abandonar elas, o trabalho na causa de Allah, e quarto, com a sura de Fatiha, que devemos seguir o caminho correto. Firmes no caminho correto, constantes no caminho correto, para obter a salvação nos dois mundos, tanto nesse mundo quanto no outro. Então, depois de informar o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sobre esses requisitos, a revelação parou por dois meses. Por que por dois meses? Para que o profeta sallallahu alaihi wa sallam estabelecesse um plano para sua missão. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam tinha que estabelecer um plano para a sua missão. Qual é o plano que ele tinha que fazer? Como é que ele ia conseguir planejar isso? É contigo, ó profeta. O anjo Gabriel não vai fazer isso por ti. Tu vai planejar como reformar a alma. Então, dois meses sem revelação. Depois dessas quatro suras, dois meses sem revelação. Ó profeta Muhammad. Estuda e planeja como vai reformar a Ummah. Isso não é nosso trabalho. É tu que vai fazer isso. Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam começou a ficar preocupado, pensando que ele tinha feito alguma coisa errada e que Allah subhanahu wa ta'ala tinha abandonado ele. Por isso Allah subhanahu wa ta'ala revelou algumas palavras carinhosas do profeta Muhammad para confortar ele. Isso no capítulo Ad-Duha, seja, as horas da manhã, no qual o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah subhanahu wa ta'ala disse ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, pelas horas da manhã e pela noite, quando é serena, que teu Senhor não te abandonou nem te odiou, e sem dúvida que a outra vida será melhor para ti do que a presente. Logo teu Senhor te agraciará de um modo que te satisfaça. Porventura não te encontrou órfão e te amparou? Não te encontrou extraviado e te encaminhou? Não te achou necessitado e te enriqueceu? Portanto não maltrates o órfão. Nem tão pouco repudias o mendigo, mas divulga a mercê do teu Senhor em teu discurso. Então, esse versículo foi revelado depois desses dois meses que ele ficou sem receber a revelação, como forma de tranquilizar o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Então, a lição que a gente sai hoje, dessa aula, é vamos seguir os passos do profeta Muhammad. Vamos seguir os passos do profeta Muhammad, os passos com os quais ele usou para reformar a humanidade. e com o qual ele conseguiu reformar a humanidade. E são com esses passos que, inshallah, a gente vai reformar a nossa umma. Vamos se concentrar nesses quatro requisitos. Cada um de nós, se firmar nesses quatro requisitos, inshallah, pouco a pouco a nossa umma vai ouvir o renascimento da nossa umma. Mas a gente tem que firmar esses requisitos. Se a gente não firmar, não vamos conseguir o renascimento da umma. Quais são esses quatro requisitos? Adquirir o conhecimento, que cada um de nós vá atrás do conhecimento. Seja através das suas aulas, seja através de livros, seja através da internet, buscar o conhecimento, aprender o Islam. Nós temos que aprender o Islam. Segundo, realizar as orações. Impossível, irmãos, a gente conseguir qualquer coisa sem as orações. Impossível nós querer lutar pela causa de Allah se a gente não faz as orações. Impossível a gente querer trabalhar pela causa de Allah se a gente não faz as orações. Então, as orações são importantíssimas, irmãos. Não só as obrigatórias, mas as voluntárias também. Vamos primeiro se firmar nas obrigatórias. Quando a gente firmar essas obrigatórias, vamos atrás das voluntárias. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, sempre que tinha qualquer preocupação, ele recorria ao salé. Seja no meio de uma guerra. Se estivesse no meio de uma guerra, a primeira coisa que ele fazia era levantar para o salé. Para quê? Para que isso trouxesse a força para ele. Então, sem oração, a gente não vai conseguir nada, irmãos. Salé. Segundo, se firmar no salé. Terceiro, trabalhar duro pela causa de Allah. Que cada um consiga trabalhar da forma que conseguir. Seja através da internet, seja através... Como conseguir? Que cada um faça o máximo que puder pela causa de Allah. E quarto, seguir o caminho reto. Irdina shirata al-mustaqim. Guia-nos a senda reta. Seguir o caminho reto. Nós sabemos o haram e nós sabemos o halal. Vamos se afastar do haram e vamos se firmar no halal. E cada pecado que a gente fizer, vamos voltar para Allah subhanahu wa ta'ala e pedir a orientação de Allah subhanahu wa ta'ala. Sem seguir esses requisitos, a gente nunca vai conseguir o renascimento da umma. Porque esses são os pilares essenciais através do qual o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam fez com que funcionasse esse plano. Inshallah, na próxima aula a gente vai ver quais são os planos que o profeta sallallahu alaihi wa sallam fez para a reforma da sua humanidade. Para reformar toda a humanidade. Então, irmãos, que cada um de nós se firme nesses quatro requisitos. Essa é a lição que a gente tem que sair hoje. Vamos adquirir conhecimento, vamos se firmar na oração e na adoração a Allah subhanahu wa ta'ala, vamos trabalhar duro pela causa de Allah e vamos seguir o caminho correto. E que cada pecado que a gente fizer, volte para Allah o mais rápido possível. Irmãos, a gente está passando uma situação muito difícil. Muito difícil, não, uma. Nossos irmãos estão sofrendo em todos os lugares. E isso está vindo por causa dos nossos pecados. Allah subhanahu wa ta'ala está nos castigando pelos nossos pecados. Allah subhanahu wa ta'ala está nos castigando pelos nossos pecados. De repente, por causa do nosso pecado, meu pecado, teu pecado, que Allah subhanahu wa ta'ala está nos castigando. Então que cada um volte para Allah arrependido. Tem uma história de Harun al-Rashid. Harun al-Rashid, quando estava em Bagdad, na cidade de Bagdad, ele era o líder naquela época, califa naquela época. Aconteceu que veio uma ventania muito forte na cidade de Bagdad e começou a destruir as árvores, destruir as casas. Uma ventania muito forte. Harun al-Rashid, quando viu isso, a primeira coisa que ele fez foi sair correndo para a mesquita. Nem o vendaval saiu correndo para a mesquita. O que ele fez? Correu para a mesquita, tirou o tapete da mesquita e se prostrou com o rosto na terra. E começou a chorar e implorar para Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, se isso é um castigo para os nossos pecados, que eu não seja o causador desse castigo. Que não seja pelos meus pecados que tu esteja me castigando, esteja castigando o nosso povo. Ya Allah, não levantarei minha cabeça daqui até que pare o vento ou então que eu seja destruído junto com eles. Ou seja, Harun al-Rashid, como líder, estava preocupado para ver se Allah subhanahu wa ta'ala estava castigando eles devido aos pecados dele ou se era devido ao pecado do povo em geral. Então, se houvesse a destruição daquele povo, que não fosse pelos pecados deles. Então a mesma coisa eu digo para nós, irmãos. Que não seja pelos nossos pecados que Allah está nos castigando. Que não seja pelos nossos pecados. Que cada um de nós volte para Allah. Que cada um de nós peça o perdão de Allah subhanahu wa ta'ala. Para que Allah subhanahu wa ta'ala levante a sua fúria com relação à nossa umma. E que Allah subhanahu wa ta'ala não castigue mais a nossa umma. E que Allah subhanahu wa ta'ala tenha misericórdia da nossa umma. E Allah subhanahu wa ta'ala só vai ter misericórdia da nossa umma quando a gente voltar para Allah. Só vai ter misericórdia de nós quando a gente voltar para Allah. Sem voltar para Allah, a gente não vai conseguir nada disso. Então vamos fazer um dua para encerrar nossa aula, inshallah. E na próxima aula, inshallah, a gente fala todos os planos que o profeta sallallahu alaihi wa sallam fez para dar início à mensagem, à reforma da humanidade. Ya Allah, para ti é todo louvor e agradecimento. Alhamdulillah pelo Islam. Alhamdulillah pelo Coran. Alhamdulillah por sermos muçulmanos. Alhamdulillah pelo nosso amado profeta sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah por sermos da uma do teu amado profeta sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah por todas as bênçãos com as quais nos agraciaste. Testemunhamos que não há divindade digna de adoração exceto Allah. E testemunhamos que Habibina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam é seu servo e mensageiro. Ya Allah, exalta e abençoa a uma e a família do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma, abençoa a uma do teu profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ya Allah, exalta a uma do teu mensageiro Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ya Allah, exalta a uma do teu amado profeta sallallahu alaihi wa sallam. Ya Allah, fomos privados de termos a companhia do profeta Muhammad nessa vida. Não nos prives de sermos companheiros do profeta Muhammad no paraíso. Ya Allah, não nos prives de sermos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam no paraíso. Amin, amin, amin. E que a paz e a bênção de Allah seja com o Habibina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, os seus familiares, companheiros e seguidores. E alhamdulillahi rabbil alamin.